Om Tat Sat. Vamos comentar aqui sobre a apostila número 5, do módulo 7. A apostila que trata sobre Vinyasa Krama, as técnicas da Vinyasa Krama. Vale lembrar que, de acordo com Krishnamacharya, os conceitos do Vinyasa Krama são fundamentais dentro da visão do yoga moderno, da aplicação prática do yoga moderno. Também o que isto vai significar é que na modernidade, né, nós vamos encontrar aí muitos processos, muitos métodos, mas muitos deles voltados apenas ao aspecto físico, ao aspecto do asana. E Vinyasa Krama, né, vai trazer uma, ou exigir uma relação e uma unidade entre asana e pranayama. Então isso já abre para nós um horizonte maior em termos de aplicação dos asanas e prática do aspecto psicológico do yoga, da psicologia do yoga aplicada, né? Porque apenas o aspecto físico, apenas o aspecto corpóreo dos asanas vai limitar a experiência do aluno. Na verdade, o yoga, segundo o que nós já estudamos no Yoga Sutra de Patanjali, né, é mais do que a questão física, a questão do corpo. Ela vai abordar realmente o aspecto da psicologia do yoga, o trabalho no campo da mente, no campo mental, aí do processo todo. Então, isto exige uma compreensão apurada sobre a relação entre pranayama e os asanas, os movimentos, a respiração harmonizada, a respiração fluindo em harmonia com o movimento da respiração e o movimento do asana tem que estar coordenados, né? E isso que vai determinar, dentro da ideia do Vinyasa Krama, a respiração é que vai realmente conduzir este movimento também do corpo. Agora, pensamos isto em termos de permanência, né? Se nós vermos o que existe no trabalho dos asanas, é que existem asanas que podem ser aplicados numa permanência mais longa ou em períodos mais curtos. Isso vai depender muito de um asana para o outro. Por exemplo, a postura do guerreiro, Virabhadrasana. Dependendo da condição do aluno, você vai permanecer ali por um tempo menor, de 1 minuto, 2 minutos. Se o aluno já tem uma prática, uma abordagem mais uniforme com a respiração e a permanência na postura, você pode estender essa permanência até 5 minutos. Então você vai estar trabalhando junto com a respiração, estruturando a permanência dele no asana através e a partir da respiração. Por exemplo, o que Krishnamacharya também vai dizer é que numa postura como Adho Mukha Svanasana, postura de face para baixo, pode ser aplicado, pode ser desenvolvido com mais desempenho, até mais efeito a Uddiyana Bandha, a aplicação de Uddiyana Bandha, contração abdominal, a sugação do abdômen, do diafragma. Então, em Adho Mukha, você já tem ali uma condição favorável. Você está praticamente com o tronco, a parte superior do tronco, de ponta cabeça, ou virada para baixo, né, num ângulo já invertido, o que vai favorecer o recolhimento do sistema ou do aparelho abdominal, os órgãos abdominais. Então, é uma excelente postura para se explorar e se desenvolver a aplicação de Uddiyana Bandha, né? Da maneira de você, então, já ter um set de aula, a aplicação ou o desenvolvimento de Adho Mukha e, ali, em determinado momento, você desenvolver também o conhecimento dos alunos a respeito de Uddiyana Bandha. O que também Krishnamacharya vai propor para esta postura e aplicação de Uddiyana Bandha é em termos de 15 minutos, certo? 15 minutos de permanência com o trabalho de Uddiyana Bandha. Então, lembrando que o Uddiyana Bandha vai ser sempre aplicado com os pulmões vazios. 15 minutos é um tempo, assim, limite, né, para você permanecer ali, desde que o aluno tenha uma boa condição de estruturação muscular nas escápulas, nos braços, né, deltoide, consiga manter os ombros, a cervical protegida, né, ela não deve estar sendo pressionada, tensionada, consiga ter esse movimento, esse espaço no pescoço, esse espaço na sua cervical, nos seus ombros, né? Isso é importante na rotação do braço. Lembrando que quando você vai entrar em Adho Mukha, é importante afastar as escápulas, deixar as escápulas um pouco mais afastadas, rodar, né? Fazer uma rotação com os braços, levando o lado, o ângulo de flexão dos cotovelos, ou seja, a parte interna do antebraço e o braço, ficando à frente, certo? Geralmente, quando você vai observar um aluno, ele fica com os cotovelos para fora. Então, o ângulo de flexão externo vai ficar para trás. O ângulo de flexão interno vai ficar para frente. E os cotovelos não vão ficar para fora, vão ficar para trás, certo? Também a questão do alinhamento, como você pode ajudar a alinhar melhor o ângulo reto dos punhos até o quadril, lembrando de manter os joelhos flexionados, trabalhando o movimento de flexão dos joelhos, né? Tudo isso vai ajudar com que o aluno consiga permanecer ali durante 5 minutos. Numa série, por exemplo, de Astanga Vinyasa, é recomendado fazer 5 respirações em Ujjayi Pranayama, o que vai dar ali um pouco mais de 1 minuto, às vezes até quase 2 minutos, dependendo do ritmo ou da intensidade de inalação que o aluno tem. Né? Em relação à respiração, Krishnamacharya expõe de maneira um pouco mais complexa ou mais estruturada no Yoga Makaranda, né, que é o livro que eu passei já para vocês, onde ele vai expor de maneira bem embasada os conceitos de respiração no yoga. Né? Então, o que ele vai expor, ele vai dizer, é que o tempo de inalação e de exalação para um aluno iniciante vai ser igual. O tempo de inalar em 10 segundos, o tempo de exalar também em 10 segundos. Sendo que ela deve ser tanto lenta quanto profunda. O tempo é igual, sendo lenta e profunda. Também em algumas posturas, você vai poder realmente incluir kumbhaka, a retenção. Certo? Agora, quando você faz a retenção após a exalação, ocorre no campo psicológico, já que a gente está querendo trabalhar essa questão mais sutil do yoga, uma maior limpeza, uma maior clareza mental. Certo? A exalação, retenção, a retenção com os pulmões vazios, favorece o processo de limpeza do conteúdo mental, né? Vai dar mais clareza. Então, sempre lembrando desses detalhes, isso aí nós vimos já em alguns momentos nas apostilas anteriores, mas é sempre bom encontrarmos aqui os pontos-chave que Krishnamacharya apresenta. Isso está na página 99 do Yoga Makaranda. Com relação às bandas, ele vai falar na página 142. Se você estiver aplicando Janu Sirshasana, você deve recolher o abdômen, puxar o abdômen. É o que nós temos como contração abdominal durante as flexões, principalmente flexões sentadas, ou também, como nós falamos há pouco, do lado nuca, a necessidade de você manter contraído o abdômen. Os benefícios quando você faz o Dhyana Bandha nessas determinadas posturas vai ser intensificado, vai ter muito mais resultado e o efeito vai ser muito mais forte. Também com relação à Rechaka, ou seja, a retenção com os pulmões vazios, também pode ser feita com uma observação, com um foco, um drishti. Um drishti vai ajudar a focar o momento da exalação. Geralmente se usa contração abdominal, ponto kanda e o ponto entre as sobrancelhas. Bem, quando se inala após essa retenção com os pulmões vazios, a inalação deve ocorrer de tal forma com que todo o corpo sinta esse processo de inalação. Okay? De maneira alguma, sair da postura logo após uma exalação. O aluno deve permanecer nela, pelo menos por mais duas inalações longas. Okay? Para que ele possa, durante aquele processo de exalação, de clareza mental, fazer a inalação para que consiga, num campo mais sutil, interligar, unir mente e corpo. Isso tudo vai estar ligado ao fluxo respiratório, ao fluxo vital. Essa permanência numa postura sentada, ou a permanência no Virabhadrasana, ou mesmo a permanência em Adho Mukha, toda e qualquer postura, durante a permanência, deve estar sendo mantida a sua estrutura através da respiração. O que a gente vai encontrar muito é que os professores trabalham muito a parte física, trabalham muito a parte muscular. Vai exigir força no abdômen, alonga a coluna, tônus e tônus e tônus de músculo. Não é só isso. Certo? A ideia é trabalhar a vitalidade, lembrando do fluxo vital, como que o fluxo vital está estruturando o pranamaya kosha. É a energia do pranamaya kosha que vai dar energia de sustentação, energia de permanência nos asanas. Então, logo após uma exalação, o aluno deve inalar, nunca sair da postura após uma retenção com os pulmões vazios, no Rechaka Kumbhaka ou no Shunya Kumbhaka. Certo? É sempre importante ter esta observação. Também nós podemos ver que a prática do asana, que é apresentada no Yoga Makaranda, é altamente sofisticada. Para quem já está lendo, vai encontrar ali definições importantíssimas, informações muito importantes. Por exemplo, o Astanga moderno tem sido simplificado e padronizado. E não é necessariamente assim, uma observação crítica com relação à simplificação e ao padronizamento dessa sequência, dessa série de asanas que são o Astanga Vinyasa. Mas, na verdade, o que no Yoga Makaranda vamos encontrar em relação ao Vinyasa, do Astanga, ou ao moderno Astanga Vinyasa, pode variar entre muitos Vinyasas, entre muitas variações de asanas em uma única prática. Então, esse detalhe das variações de um mesmo asana uma única prática, é que é o grande, talvez o grande mérito, né, da apresentação moderna do Vinyasa Krama por Krishnamacharya. Para quem já tem o livro ou está pesquisando, acompanhando, até pelo complementar que eu passei para vocês, Vinyasa Krama, de Swami, Srivatsa Swami, vai ver ali que existe toda uma sequência de desenvolvimento de um único asana. Isso significa que você pode desenvolver durante uma aula de uma hora apenas um tipo de asana, ou apenas um asana. Trabalhar, por exemplo, o Tadasana, a simplicidade com profundidade. Então isso também dá para o professor de yoga uma abordagem muito ampla e também rica, né, para a sua aula. Imagine você ter condições de trabalhar Adho Mukha, passo a passo, detalhes do Adho Mukha e do Urdhva Mukha em uma hora. Você vai poder explorar detalhes, você vai poder fazer com que o aluno consiga entrar mais nos asanas. Entende? Então, esses detalhes técnicos do Vinyasa Krama são fundamentais para você enriquecer a aula, para você poder dar mais vida e até mesmo mais condições do aluno realmente ter uma experiência aprofundada com a sua prática de yoga. Bem, assim também na... aqui em relação ao que Krishnamacharya apresenta na sequência de Vinyasa Krama, também do Yoga Makaranda, é o seguinte. Estou aqui encontrando. Temos um trecho do Yoga Sutra, capítulo 2, verso 47. Que onde vai falar sobre prayatna, o esforço, saitilya, ou seja, o esforço colocado na respiração. Nesse verso, ou nesse sutra 47, por praticar uma respiração longa, profunda, e por concentrar e focar a mente na respiração, a perfeição da postura é obtida. Essa aqui é uma tradução dada por Krishnamacharya. Vamos pegar aqui uma outra tradução. 2.47. Aqui nós vamos ver a maior parte das traduções com relação a esse verso se detém muito no aspecto do Ananta. Krishnamacharya traduz Ananta não apenas como a postura Ananta, porque Ananta literalmente significa ilimitado, algo muito grande. Então, ele coloca a ideia de Ananta Samapatibhyam como focar concentração mental na respiração longa, saitilya, certo? Então veja como que ele tem essa abordagem. A maior parte dos comentadores do Yoga Sutra passam assim, sem considerar muito esse aspecto respiratório presente nesse sutra. Aqui nós vamos... realmente, eu não vou nem falar aqui com relação aos autores, mas praticamente todos, quase todos que nós vamos encontrar estão abordando Ananta apenas como o aspecto do nome Ananta. Né? Ananta, como eu disse, significa longo. É Ananta. Agora, em relação à tradução, ao comentário dado por Krishnamacharya, você vai encontrar justamente esta interpretação para Ananta. E não há um erro, certo? Não há uma falha nisto. Se nós entendemos que prayatna, esforço, como foi falado aqui por um livro de Gustavo D'Auster, né, de você entrar num plano do infinito, num plano maior, ou seja, abordar, adentrar, mergulhar no campo da pranamaya kosha, certo? De um campo mais amplo, campo energético do corpo. Então, nesse caso, por concentrar a mente na respiração, e sendo a respiração longa, profunda, esse esforço prayatna conduz à perfeição do asana. Então, observe que a perfeição de um asana não vem somente nos alinhamentos, não vem somente da sua perfeita a permanência ou do seu exato ajuste. Não. Vem de concentrar a mente na respiração lenta e profunda. Note a diferença. O foco não é nem único, o foco é completamente respiratório, vital, sutil, campo da psicologia do yoga. Então, ele dá aqui, nesse caso, para a tradução desse Sutra 247, um significado técnico extremamente exato em relação ao contexto do Yoga Sutra, certo? Ele baseia isso justamente em prayatna, ou jivana prayatna, que é o esforço no qual a vida se faz da respiração. Se esforçar, buscar este empenho da prática na respiração. Jivana prayatna. E ele diz também que a respiração deve ser lenta e longa, suave e profunda. Olha que interessante. Ele diz que a respiração deve ser lenta e profunda, suave e longa, não a postura. Isso não é um aspecto físico. Esse é um aspecto da respiração. Isso vai estar na página 55 do livro, né? Do Yoga Makaranda. Então ele dá um foco exato, baseado nesse sutra de Patanjali, 247, de que o esforço não é na postura. A postura tem que ser firme e confortável. Mas o esforço para se manter firme e confortável na postura vem da respiração. O esforço respiratório. Então, quando você coloca todo esse seu esforço na respiração, naturalmente a postura vai se adequar ao que é a condição que está o aluno. Isso aqui é um comentário dado, ou a tradução dada, né? Essa relação que estou falando agora, justamente dado por Vyasa, um comentador clássico aí do Yoga Sutra, do Patanjali. Agora, se entendemos que as posturas estão assim num plano até secundário em relação à respiração, como é dado aqui pelo verso, o Sutra 47, por relaxar o esforço, ou por um estado mental de balanço, de equilíbrio, em relação a este esforço respiratório, é o próprio esforço vital, o esforço da respiração, que vai sustentar o corpo. E não será esse fluxo da respiração a causa da postura estar estabelecendo para o aluno a sua experiência com o yoga. Isso significa que se o aluno tiver apenas uma experiência física do asana, sem a respiração, a amplitude da experiência dele vai ser muito reduzida. Certo? E até mesmo lenta, devido ao efeito que o asana vai ter de fora para dentro, atuando nos sistemas, atuando no sistema endócrino, atuando na respiração. Agora, a partir da respiração, esse efeito é quase que imediato, né? Quando se entende que a postura vai depender da respiração, então podemos compreender que o propósito de aplicar a respiração no asana é de tornar a permanência do asana naturalmente perfeita. Isto é, dentro da condição do aluno, ele vai encontrar a sua perfeição naquele asana, sem ter que superar, sem ter que se ferir, se machucar, obviamente, né? Então, naturalmente, que esse esforço, ele não deve ser acompanhado por um desgaste físico, podemos dizer. O contrário, na verdade, desse esforço respiratório é ter um esforço físico. Então não deve ocorrer os dois juntos, concomitantes. O que vai ocorrer de esforço físico é simplesmente de alguns ajustes de tônus, de contração ou de relaxamento muscular. Como nós vimos, por exemplo, em Paschimottanasana, onde você tem que contrair o quadríceps e relaxar a musculatura posterior, isquiotibial, né? Então, isso é apenas um ajuste físico, um esforço de ajuste no campo físico, corpo, no asana. Mas o esforço da vitalidade, o esforço para aplicar, inclusive, esse esforço físico vem da respiração. Consequentemente, alguém que está realmente numa prática de uma postura específica, como foi orientado pelo seu instrutor, deve, ou ele vai ter interesse de encontrar um relaxamento desse esforço natural, quando aplicado no campo físico, quando aplicado no seu corpo. Por outro lado, o esforço natural respiratório, quando no relaxamento, ele vai atuar de uma maneira mais intensa no corpo. Se você trabalha apenas o aspecto físico, o relaxamento vai servir apenas para acalmar, apaziguar as dores, o esforço todo que foi feito no campo físico. Mas o esforço respiratório, ele não requer assim, um descanso ou um relaxamento. Aí sim o relaxamento vai ter uma finalidade maior a cumprir, que é de realmente relaxar o corpo, revitalizando o corpo. Entende? Diferente do asana, que vai exigir o relaxamento justamente para se recompor muscular, articular. E aí, claro, dependendo do nível, da intensidade com que foi feita a respiração, terá os efeitos subsequentes no Anamaya Kosha, certo? No corpo físico. Então, é o que nós vamos entender, né? Se você trabalha uma série longa de pranayamas, ao final, no relaxamento, o seu corpo vai estar vibrando de energia, vibrando de prana. E naturalmente, o corpo vai absorver esse prana. Com relação a essa interpretação de Krishnamacharya sobre o Sutra 47 do capítulo 2, Brahma Swami vai dizer que, enfatizar que realmente Krishnamacharya traduz ou interpreta a palavra Ananta diferente de grande parte dos professores. O que ele explica é que o fato de Krishnamacharya usar essa interpretação de Ananta como a respiração lenta, longa, focada, mentalmente focada, se deve à palavra Ana, no início de Ananta, né? A raiz Ana, que significa respirar. É o sufixo de prana, Ana, certo? A palavra Ana, Ana, N-A. Melhor, A-N-A, né? Ana, o próprio nome, Ana, significa respiração. Então, a palavra Ana também pode ser entendida como respiração, como o ato de transmitir, o ato de conduzir. Tanto a respiração, quanto a aula, quanto a prática do aluno. E também podemos entender que esse mesmo sufixo vai estar presente tanto na palavra prana, quanto de apana, viana, udana, né, todos os tipos de ares. Então ela é uma raiz da palavra, uma raiz verbal da palavra respiração, ou respirar. Então por isso que ele traz, né, nessa interpretação do Yoga Sutra 247, a palavra Ananta Samapati, de colocar o foco, a atenção na respiração. Colocar o foco naquilo que é a força vital e que está presente na respiração. Se entendermos ou se tentarmos compreender esta apresentação de Krishnamacharya com relação a palavra Ananta, nós vamos entender um aspecto profundo da psicologia do yoga. Por exemplo, temos a tendência, muitas vezes, de focar a mente em coisas que são completamente desprezíveis. Problemas, insatisfação, reclamação, lamentação, as dificuldades da vida. Isso aí faz parte do mundo. Isso aí faz parte da vida. Na verdade, não é um problema. Nada disso é, em si, um problema. Isso passa a ser ilusório a partir do momento que definimos. Isso é ruim, isso é bom. Essas são as questões das dualidades da energia material. Então, ao invés de focar a atenção, a energia mental, que é prana, nas criações, invenções, derivações, designações mentais, colocar o foco da atenção naquilo que é a força de vida, aquilo que é a força viva dentro do corpo, dentro da mente, dentro da consciência. Então, colocar a concentração na respiração é colocar a foco mental naquilo que é a força vital, aquilo que está realmente dando a força da vida. Isso é um campo psicológico porque vai trazer um direcionamento do yoga, estar sempre focando aquilo que é realmente prioridade na sua vida. Aquilo que é como a matriz, a base de sua vida. Não vai focar em coisas secundárias, em aspectos desprezíveis, como eu falei, mas focar naquilo que é prioridade, aquilo que é fundamental. E nada mais fundamental na prática do yoga do que entrar em contato com essa força de vida. E a força de vida é prana, é a energia vital. Também Krishnamacharya vai falar sobre dois tipos de felicidade, dois tipos de alegria, que vai prover, na verdade vai se derivar, né, desse aspecto ainda de Ananta, desse foco mental na respiração, no fluxo respiratório. Ele cita Vachaspati Mishra, que foi um antigo comentador também do Yoga Sutra de Patanjali, isso já há alguns séculos, né, século XVI, XVII. De acordo com Vachaspati Mishra, Krishnamacharya entende também esse Sutra de Patanjali como pelo relaxamento do esforço ou pelo estado mental equânime, estamos em Ananta. Aparentemente se inverte, né? A gente pode entender que está se invertendo do foco mental para o foco respiratório. Só que o fato de você relaxar o esforço significa estabelecer a equanimidade na mente. E este estado de equanimidade é definido como Ananta. Entendendo que Ananta é o foco mental na respiração. Então veja como há uma estrutura, há um movimento, há uma transição do físico para o energético, do físico para o mental. Então, disso Patanjali vai, aliás, Krishnamacharya vai dizer que pelo relaxamento do esforço, né, um esforço natural sustenta o corpo e não é a causa da postura ser perfeita no yoga. Não é o esforço físico do corpo que vai trazer a perfeição do asana, né? Porém, desse esforço físico, desse tipo de relaxamento do esforço físico, surge uma certa satisfação, surge um determinado prazer. Porém, é um prazer apenas ligado ao aspecto ainda mental, ao aspecto ainda material. E se nós considerarmos os níveis mais profundos das coberturas da alma, é um prazer ainda do ego, né? Ananda Maya, Ananda Maya Kush. Então esse é um, assim, acaba sendo um pequeno problema, né? Porque, consequentemente, um homem que está praticando apenas uma específica postura, como foi ensinada, apenas a questão técnica daquele asana, apenas o aspecto externo, físico, motor do asana, como eu falei há pouco, vai exigir um relaxamento, vai exigir uma contraposição ao esforço físico, ao desgaste físico. Então, pelo relaxamento do esforço, o esforço vai exigir um relaxamento. E isto traz como prazer, ou traz como uma felicidade, uma alegria, uma satisfação de ter superado algum limite do corpo, de ter superado alguma instabilidade física no corpo. Ramaswamy, né, no livro aqui completo, The Complete Book of Vinyasa Yoga, ele vai dizer que por manter a respiração lenta e longa, por concentrar o foco mental na respiração, alcança a perfeição da postura. Ele cita no livro dele justamente essa abordagem, essa interpretação do Krishnamacharya. Isto vai nos trazer então para uma outra plataforma de alegria, de felicidade que o yoga traz, né? Que não é já físico ou do ego, mas uma felicidade interior advinda do estado de equanimidade mental, adquirido com o foco da mente, no fluxo respiratório. Esse tipo de felicidade a gente pode assim, trazer à tona, né, uma questão importante dessa psicologia, né, de você encontrar alunos que muitas vezes não terão uma satisfação com a sua prática. Vão estar sempre procurando um erro. Não, porque eu não fiz esse asana como eu deveria, meu asana foi fraco, né, ou assim eu poderia ter feito um pouco melhor essa sequência. Meu corpo não está completamente adequado. Então, acaba sendo diferente essa vantagem. Bom, nós vamos dar continuidade a esse estudo, a essa leitura do livro. Por hora, vamos manter aqui esta abordagem. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só entrar em contato por e-mail. Om Tat Sat.